Agora é Diário de Verão. Vamos lá, galera. Diário na mão. E aí? Relembro minha paixão. Quando me pego sentado na calçada com aquele meu diário na mão, fico escrevendo até de madrugada. Ai, me lembro de como é a solidão. Cada palavra que me lembro eu escrevo. Como era bom e volto atrás no pensamento, como eram os seus beijos. Mas é passado e não adianta mais. Diário na mão, diário na mão, relembro minha paixão. Diário na mão, relembro minha paixão. Diário de verão. São 4 horas, não consigo mais dormir. Fico sonhando acordado com você, yeah. Com o seu corpo flutuando por aí. Pego o diário e começo a escrever. Diário na mão, diário na mão, relembro minha paixão. Diário na mão, relembro minha paixão. Quero ver só a galera agora. Diário na mão. É. Diário na mão. E aí? Relembro minha paixão. Diário de verão. Diário na mão. Diário na mão. Paixão.